A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da fraternidade. 20 horas. Amazonas Hércules foi exemplo de coragem diante das adversidades da vida. Nascido em Manaus, no dia 5 de setembro de 1912, ficou órfão do pai antes de nascer e da mãe aos 4 anos. Sua madrinha, Lídia Cardoso Fernandes, a partir de então, passou a criá-lo. Ela, por ser espírita, deu-lhe as primeiras noções do espiritismo, conduzindo-o às reuniões da Federação Espírita do Amazonas, de cujas atividades participava como voluntária. Em 1954, Amazonas, portador da doença causada pelo bacilo de Hansen, antigamente chamada de lepra, internou-se na colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde desencarnou em 28 de abril de 2004, aos 91 anos. Amazonas Hércules fez jus ao seu nome e sobrenome, pois era fisicamente robusto e grande também quando sorria. A sua gargalhada gostosa transmitia a todos muito otimismo. Por essa razão, muitas pessoas sadias o procuravam em busca de ânimo para as lutas da vida. Por telefone, pessoalmente, enxugou muitas lágrimas com sua palavra doce e confortadora, inspirada no amor de Jesus. Inúmeras vezes, mesmo sofrendo, escondeu suas próprias lágrimas para confortar aqueles que precisavam do seu coração amigo e generoso. No Centro Espírita Filhos de Deus, que funciona nas dependências da colônia de Curupaiti, Amazonas Hércules foi secretário por muitos anos. Com as falanges dos dedos das mãos atrofiadas pela hanseníase, ele datilografava toda a correspondência, pressionando as teclas da máquina de escrever com um lápis que segurava entre a parte superior do dedo indicador e a do dedo médio. Tendo amputado a perna esquerda, também em consequência da enfermidade, Amazonas se locomovia de muletas para proferir palestras em diversos centros espíritas do estado e participar do programa Educar para Crescer, da Rádio Rio de Janeiro. Ao longo dos 50 anos internado em Curupaiti, desenvolveu, no Filhos de Deus, amplas atividades assistenciais para o amparo dos familiares carentes dos hansenianos, mantidas até hoje, sendo uma delas a sala de curativos Maria de Nazaré. Era poeta e declamava com muita propriedade poesias suas e de diversos autores. Em seu livro Canção da Esperança, o poema Esteira de Luz lembra a ressurreição do Cristo, em cujos versos finais diz Amazonas: na Galiléia ridente, no lago, vasto celeiro, piscoso, imenso mar, vogavam barcos, veleiros, na faina do dia a dia. E um pescador diferente, de olhos azuis como o mar, louros cabelos voando, beijados pelas brisas trazidas de todos os continentes. E o fato surpreendente, testemunho mais que sublime e eloquente: foi a vida vencendo a morte, na radiosa alvorada da sua ressurreição. Após o terceiro dia de sua crucificação, marco sublime, sem dúvida, da vida eterna, imortal, sublime esteira de luz dessa estrela peregrina que foi o Mestre Jesus. E você, querido Amazonas, depois da crucificação pela hanseníase, foi também conduzido à vida imortal na esteira de luz que teceste com seu exemplo de suprema resignação diante da dor. Obrigada, amigo, em nome de todos os amigos que você cativou, por ter existido e iluminado nossas vidas neste vale de lágrimas. Não esqueça da gente aqui embaixo. Deus o ilumine por toda a eternidade. Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. No Rio, 8h55, a Prefeitura do Rio vai decretar caducidade do BRT nos próximos dias. Plantão Rio Notícias. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias, às 9h55. E você continua na companhia de Vânia Barbosa, aqui na Rádio Rio de Janeiro. E agora com o programa Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro. Pela Rádio Rio de Janeiro. Sementes Diárias. Com Luiz Cláudio Alfradique.